Olha a vitória se aproximando está. Vai se preparando, irmão, pra se apossar. A vitória é grande, Deus quer te exaltar. Deus te escolheu pra te abençoar. Te ungiu para triunfar. Veja o varão de branco que ao seu lado está. É o anjo do Senhor que veio para te ajudar. Levante a sua mão, que a vitória te dará. Ninguém vai te resistir, pois eu vou te revestir de poder. Vão cair, o céu vai se abrir, você pode exaltar, o Senhor vai te tocar, com um toque de poder, teu coração vai se encher, e o fogo vai arder, em todo o teu ser, ninguém vai te resistir, pois eu vou te revestir, de poder. Pois eu